fuderam os povos, se matando por nada. Sem salário, sem almoço, o emprego tá foda. Milhões estão sem trampar, a única forma de esquecer tudo é desabafar. Aí ninguém pode falar. O marketing do sistema merece uma medalha. De tanta hipocrisia e falta de vergonha na cara. Eles vivem dando fala, depois nos chamam de gentalha. Gentalha é vocês e usa terno e gravata. Vivemos de resto se contentando com migalha. Essa é implante da miséria que só atinge a favela. Faz campanha contra as drogas. Fiz igual periferia de ser cabeça de chata. Mercadoria da Bolívia, fecha os olhos pra não ver o que tem por trás disso. Política promotor de justiça tem até esse. Os irmãos se revoltam, é o miséria que nos assola. Dia após dia, hora após hora, poucos vão pedir esmola. Muitos vão traficar droga, esse é estilo de vida que o sistema nos obriga. Mata, pedir esmola, trafica, fazer chacina. E depois a polícia vem humilhar. Molecada, juventude, muito pai de família. E ainda nos tira como um monte de bosta, como rádio sem pilha. Como rádio sem pilha. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vários mano com revolta na mente, top o pente, pode crer. Isso aqui não é piada, muito menos conto de fada. A miséria virou ódio, o que resta é na bala. Sendo gratificante, levando o carro pro desmanche. A sorte no cativeiro, o boy sem orelha, o dedo que implora o apelo. Acontece isso tudo porque aqui falta emprego. A maioria das crianças eu vejo que na mamadeira não tem leite. Logo mais ela vai entupindo os pentes. O boy gritando socorro com o caco de vidro nos seus pescoços. Nessas horas a polícia vira o sorro, sendo condecorado porque explodiu mais um miolo no favelado. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Criança passando fome, pai de família desempregado, mais um arquivo queimado. Aqui é forte impacto, relatando a patifaria. É psicopata, é nóis na vida. Governo e seus poderes, vai se intimidar, vai se intimidar. O que for batendo de frente com muita gente. Ai, sistema que ninguém é demente, muito menos delinquente. Só vou me calar quando o governo acordar, quando a polícia parar de matar, quando os maninhos parar de roubar, de se drogar. O final é trágico, é tiro pra todo lado. Já tá mais do que aprovado, acaba aqui ou a ômega são uma lote de dólar. Não vai pra sua cova, sei que vão, não vim pra julgar. Somente pra relatar que sua mãe chora ver você se matar. Você agora tá na mira da polícia, mas um das estatísticas acorda pra vida. Infelizmente do nada, barulho de sirene rajada. Mano, correria, necrotério, enfim, dinheiro amaldiçoado. O resultado é assim. É isso que os PM tão querendo ver. A gente se matando não. Com eles atirando, só quem é favelado é humilhado. Sofrimento na hora do enquadro. Polícia pra mim, são todos forgados. Que forja o barato no bolso do favelado. 41, 25, 28, 29. São vários relatos. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Vejo com meus olhos o corredor da morte. Pra sobreviver aqui tem que ser forte.